ministro da educação. O futuro da nação vai à escola só pela refeição. Que às vezes não tem o suficiente pra repetir o prato. Que às vezes não tem um arroz com feijão pra comer no barraco. Aí bate o sinal da merenda, aquele moleque com fome agradece o Estado, nem tá ligado na sonegação no imposto de renda. Aí eu pergunto quem defenderá essas crianças, a esperança que não foi à escola por causa do frio ou da chuva, que não tem caderno, sapato nem blusa. Dificilmente você entende o nosso lado, o lado forte, o lado pobre, ao mesmo tempo fraco. Seu filho agasalhado, bem nutrido, com chofer até a porta do colégio particular. Será que você consegue avaliar a situação dessa criança carente, faminta, machucada por dentro? Por fora desiludida, às vezes até sem família. E não são poucas crianças marginalizadas, e o pior, usadas para manter seu conforto, luxo e esbanjamento. Eu não aguento, as crianças dos seus direitos são privadas por você e seus burocratas. Aí ministro, Brasil sem educação, ano 2000 que nada, é hora da virada. Aí ministro, sou porta-voz desse povo faminto. Meu povo sofre, sofre, se lembre aí, bem. Aí ministro, sou porta-voz desse povo faminto. Se é que sou bandido de aí, educação. Aí ministro, sou porta-voz desse povo faminto. Meu povo sofre, sofre, se lembre aí, bem. Aí ministro, sou porta-voz desse povo faminto. Se é que sou bandido de educação, eu preciso. Filhos de ricos, tem professores particulares, laboratório de línguas, aulas de arte, natação, ginástica e outros mais. Aquela porra toda recursos audiovisuais. Frequentam essas escolas modelo, e o pobre 3 dias na fila não acha vaga pro seu filho. Que desespero, o moleque pobre de baixa renda, não tem professor, incentivo, merenda, que dó. É preciso investir melhor o recurso do imposto de renda, entenda. Quem não tem, dinheiro não tem, ensino digno então. Ainda você diz que investe muito na educação. Quem só nega a educação nega o direito de viver. Pode crer, não sou bobo. Cadê as faculdades para o povo? Onde estão as promessas mostradas pela Globo? Faculdade pública devia ser pública. Na verdade é frequentada por playboys sem necessidade. A vantagem é que vem de escola particular, com dinheiro pra pagar curso pré-vestibular e morrer de overdose de tanto cheirar. Pro pobre o estudo é tudo, pros ricos desgraçado é um processo sofisticado de recursos, frutos da sociedade desigual. Origem de todo mal. Aí ministro, Brasil ano 2000, puta que pariu, eu não entendo mais nada, é hora da virada. Aí ministro, sou porta-voz desse povo faminto. Meu povo sofre, sofre, se lembre aí, bem. Aí ministro, sou porta-voz desse povo faminto. Se é que sou bandido de aí, educação, ministro, eu preciso. Sou porta-voz desse povo faminto. Meu povo sofre, sofre, se lembre aí, bem. Aí ministro, sou porta-voz desse povo faminto. Se é que sou bandido de educação, eu preciso. A escola é caduca, mal ensina, deseduca, se assina. Estamos sem eira nem beira, à beira do ano 2000. Profissão de pobre é pegar em fuzil 9mm, oitão, ou então ser lixeiro, gari, servente de pedreiro, um qualquer sem opção. Na linha de produção, quando envelhece, estraga, não serve mais pra nada, não funciona como antes. Te mando pro concerto, num posto do Inamps, com 136 reais de salário. Idoso aposentado, inválido ferrado, ou mais um desempregado desgraçado como eu. Negar educação é continuar a escravidão. No Brasil sou mais um que fui oprimido, com aquele salário de fome iludido. Preciso me alimentar pra poder estudar. Ou será que o senhor ministro da fazenda arriscaria sobreviver um dia à base de merenda? Sexta série do primeiro grau, só aprendi o básico. Moleques que estudaram comigo, poucos estão formados, a maioria desempregados, outros drogados, alguns morreram e outros angustiados se entregaram pro álcool. Não aprendi na faculdade, sou formado à base da verdade. No Iclua meu diploma consegui na escola. quebra lá da rua. Sou rapper de ideologia forte, lutando pelo pobre enquanto minha voz não for calada. E ministro, Brasil ano 2000, que nada, é hora da virada. Ai, ministro, sou